Meu compasso é bactéria, foda-se eles bebem álcool. Roubando o coração delas, sou João Vista Elionatário. Cogumelo na minha mente, eu nem tô jogando Mario. Tô plantando e tô colhendo, o meu corre é dobrado. Sinto X nova gangue, fica igual Sabrina Sato. A minha bebê esconde esse skunk dentro do sal. Se eu levo ela pro shopping, ela só cai ter e vissala. Só de comer degação que chego perto um, de dois, três, vários tapas nesse beijo. Apenas o TH, cê que entra aqui na minha mente. Aperta Blunt com o Ice, porque Recife é quem. E vota 081 pra o Ben presidente. Terra do seu tucoqueiro, aquele jovem maloqueiro. Sonhava teu mundo, sonhava teu mundo inteiro. Pro meu pai uma Dodge Ram, uma casa pra minha mãe. O lucro do meu show eu divido com os verdadeiros. Porra, o Breno tem tempero e eu jogo tudo nela. Eu tô saindo do mangue direto pra sua tela. Vou matar um leão por dia até liderar a selva. Acordo já bolo um porque isso me desestressa. Ela me liga que é sexo, isso me desestressa. O meu sonho em todo canto, eu sou líder de um orquestra. O Breno é 01, deixo eles com inveja. Tô todas elas me amando, me sinto David Becker. Sou revolucionário, renovo esse cenário. Tô correndo pra caralho, driblando vários otários. E se você for empresário, eu vou te deixar no vácuo. Já disse, sou independente, vou rasgar o seu contrato. Esse pirra aí é novato, é igual bique amarela. Serve nem papela saco, eu tô é pintando telas. Tô carburando raiz enquanto esse nega é Nutella. E sempre que uma porta fecha, dois me abrem uma janela. É que sou ratão da rua e não de laboratório. Eu disputo com perdedores, foda-se o lugar no pódio. Esse mundo são dos loucos que tão atrás do sucesso. Segue sempre no progresso, usando a força do ódio. Quem? Subsolo. Quem se sentiu ofendido vai ter que me perdoar. Esse é o trap de Recife rumo ao topo do Brasil. Você sabe, seu novo rapper favorito.